1900 é pra banca louca. Ano 2000 é o ano que a loucura come solta. Permite a mim cuidar dos meus, você a cuidar dos seus. Sempre com fé em Deus, siga esta crença. Pois a espécie humana está em decadência. Senhor, tenha clemência, pois sem ela não temos tendência. Amigo, se tu não queres passar por este risco, a única salvação é Jesus Cristo.